told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico e progressivo dos anos 60 e 70, todas as semanas por estes lados. E estamos na segunda semana de celebração do álbum branco dos Beatles, White Album, que por estes dias está a celebrar os 50 anos. E para celebrar esta ocasião saiu uma nova reedição do disco branco dos Beatles, não só com o alinhamento original, mas também com uma série de extras, incluindo as raríssimas Ayrshire Demos, que pela primeira vez e de forma oficial surgem numa edição dos Beatles, e também uma série de temas que ficaram de fora do alinhamento original, outtakes e até gravações que iriam dar origem a outras músicas no percurso futuro dos Beatles. Começámos com um tema do alinhamento original de White Album, a terceira música do registro, Glass Onion, e durante esta hora vamos percorrer então este álbum emblemático dos Beatles, recuperando algumas das Ayrshire Demos que ficaram de fora do programa da última semana, mas também olhando aqui para algumas sessões já em estúdio de temas ainda a serem trabalhados. Mas vamos continuar com outra faixa do alinhamento original, neste caso um tema que já gostaria de ter passado na última semana, mas por razões de tempo acabou por não tocar. Chama-se Blackbird, é também uma das faixas mais reconhecíveis deste disco emblemático dos Beatles, que saiu em 1968. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Thank you. blackbird fly into the light of a dark black night. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Not guilty of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty, and I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. Primeiro na Floresta Encantada, o tema Blackbird, na sua versão original do álbum branco dos Beatles, que saiu a 22 de novembro de 1968, está precisamente a celebrar então os 50 anos, e há um par de semanas saiu a imensa reedição deste registro dos Beatles, com vários CDs, vários discos, que incluem as famosas Asher Demos, raríssimas, e que agora ficam finalmente disponíveis, e também uma série de outtakes. E fomos precisamente a uma das demos que os Beatles gravaram em casa de George Harrison, logo a seguir ao retiro que fizeram à Índia. Escutámos o tema Not Guilty, uma composição de George Harrison. Chegou a ser gravada para o disco branco dos Beatles, mas após uma série de tensões no seio da banda, que já eram tensões que já eram bem visíveis, esta música acabou por ficar fora do alinhamento final do disco branco dos Beatles, acabou por surgir depois numa nova versão em 1979, no registro que George Harrison editou nesse ano, um álbum homónimo, simplesmente George Harrison. Vamos seguir com mais algumas demos que iriam ficar de fora do álbum branco dos Beatles, e estas duas músicas vão surgir mais à frente no registro Abbey Road, o último álbum que os Beatles gravaram. Vamos escutar de seguida Mean Mr. Mustard e também Polythene Pam, duas músicas que também no alinhamento de Abbey Road surgem no medley, com aquelas músicas todas ligadas, e se não estou em erro, estes temas também surgem um a seguir ao outro nesse registro que encerrou a carreira dos Beatles, o último álbum que a banda gravou nos estúdios da Abbey Road. Mr. Mustard sleeps in the bark, shaved in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a 10-bob note up his nose. He's such a mean old man. Shelly works in the shop, she never stops, she's a go-getter. Takes him out to look at the Queen, it's the only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. He's such a dirty old man. Such a dirty old man. His nose. He's such a mean old man. Dressed to the hilt. Well, it's a little upset, but she's a nice lass of bed. If you can say she was attractively built. Say she was attractively built. See, Polythene Pam. So good looking, but she looks like a man. You should say it and try it, and then Polythene Pam. But you should see Polythene Pam. See, Polythene Pam. Get a dose of bed and Jack who can kill. Kill a tiller when she's dressed to the hill. But she's the kind of the girl that makes the news of the web. Yes, you could say she was attractively built. Don't a bed and jackals and kills. Kill a tiller when she's dressed to the hill. One, two, three, four. What a shame Mary Jane had a plane at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a plane at the party. She looks as an African queen. She eating 12 chapatis and cream. She tastes as Mongolian lamb. She coming from Aldebaran. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame, Mary Jane, lot of shame, Mary Jane had a pain at the party. She liked to be married with Yeti, he cooking such groovy spaghetti, she jumping as Mexican bean to make that her body more thin. What a shame, Mary Jane had a pain at the party. What a shame, Mary Jane, what a shame, Mary Jane had a pain at the party. She cat Patagonian pancakes with that one engine party makes. She having all the ways good contacts, she making with apple and contract. What a shame, Mary Jane had a pain at the party. What a shame, Mary Jane, what a shame, Mary Jane had a pain at the party. What a shame, Mary Jane had a pain at the party. What a shame, Mary Jane, what a shame, Mary Jane had a pain at the party. What's the news? But I can't speak no louder. What do you say? What a shame, what a shame, Mary Jane had a pain at the party. What a shame, Mary Jane had a pain at the party. What's the new Mary Jane? But I can't speak. Floresta Encantada, segunda semana a celebrar os 50 anos do disco branco dos Beatles, e tinha mesmo que ser pelo menos duas semanas para olharmos uma pincelada geral para aquilo que é o White Album dos Beatles, não só as canções originais, mas todas aquelas que ficaram de fora e, claro, as várias demos que surgem agora na nova reedição. Primeiro estivemos com dois temas que iriam surgir depois em Abbey Road de 1969, aliás, Mean Mr. Mustard e também Polythene Pam. Entretanto, estivemos com a faixa What's the New Mary Jane, um tema só com John Lennon, George Harrison e Yoko Ono. Chegou a ser gravada, misturada, mas por restrições de tempo ficou de fora do alinhamento final do disco branco dos Beatles. Esteve para sair várias vezes, incluindo um disco a solo de John Lennon, mas esta faixa só chegou mesmo a chegar às lojas na antologia dos Beatles nos anos 90, neste caso na antologia 3 que os Beatles editaram nos anos 90 e que percorria toda a carreira da banda de Liverpool. Vamos avançar agora para alguns outtakes que surgem nos discos mais à frente nesta reedição do álbum branco, as sessões já de estúdio dos Beatles, e para já vamos começar com o ensaio de Cry Baby Cry, os Beatles já em estúdio a tentar gravar as canções de White Album. Now start again. Semolina, semolina, pilchard, greens, not pie, all mixed together with a dead dog's eye. One, two, three, four. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Mother sighed, she's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry. side. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The Duchess of Kikori, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with the message at the local Burton Bee. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. A 12 o'clock a seance round the table for a seance in the dark, with voices out of nowhere put on specially by the children for a lark. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. Floresta Encantada, primeiro os Beatles com o ensaio para Cry Baby Cry, com a banda muito descontraída em estúdio. Entretanto, também o ensaio para Let It Be, aqui os Beatles ainda claramente à procura de como seria esta música que iria ser trabalhada mais à frente durante as sessões de Get Back, que iriam dar origem a Let It Be, o último álbum que os Beatles editaram, mas gravaram antes de Abbey Road. Vamos prosseguir agora com Helter Skelter, ainda na sua versão primeira, com um blues muito arrastado e também muito longo. No tema que vamos ouvir são cerca de, são mais de 12 minutos, quase 13 minutos de Helter Skelter, uma música que depois iria ficar muito mais rápida e bem mais curta, e vamos ouvir também o original dentro de alguns instantes, mas primeiro a versão do estúdio, dos primeiros takes de Helter Skelter. Aqui, como disse, muito, um tema muito arrastado e que quase parece krautrock por ser tão hipnotizante. Helter Skelter, uma das primeiras versões de estúdio, aliás, o take 2 da música, para ouvir agora na Floresta Encantada. Take 2. Thank you. me beg you. Yeah. Últimos minutos com Helter Skelter dos Beatles, ainda na sua versão original, e apenas o segundo take da música, com um blues muito arrastado e muito lento. Num golpe de gênio, os Beatles aceleraram a música e tornaram-na muito mais pesada, muito influenciados também pelos sons que já se ouviam de Jimi Hendrix, também do Scream, e queriam de facto fazer também uma canção igualmente pesada e intensa e muito elétrica. E o resultado final é este, Helter Skelter, na sua versão original do White Album dos Beatles em 1968. This is Introduction to Ringo's Don't Pass Me By. Take four. This is A Floresta Encantada, em pleno aniversário dos 50 anos do disco branco dos Beatles, é a segunda semana dedicada a este disco influente do grupo, e estamos também a percorrer um pouco os vários extras que acompanham esta nova reedição e que valem muito a pena um olhar sobre a imensa criatividade dos Beatles, seja em formato de demo, seja já em estúdio a preparar as canções, a gravação destas canções que iriam figurar no disco branco. Primeiro, Helter Skelter, na sua versão original, muito mais rápida, muito mais elétrica, muito mais intensa, e entretanto estivemos com a única música em que Ringo Starr canta. Acontece em todos os álbuns dos Beatles, Ringo Starr acaba sempre por cantar uma música, e a escolha para o disco dos Beatles foi o tema Don't Pass Me By, e no início da música há um momento mais orquestral que acabou por ficar de fora depois do alinhamento original do disco. Vamos prosseguir com outro outtake das sessões de estúdio dos Beatles do disco branco, e vamos ficar com o primeiro take. Sim, é o primeiro take de Hey Jude, esse tema famoso dos Beatles. Saiu como single em agosto de 1968, ficou de fora do alinhamento depois do disco branco dos Beatles. Tornou-se também o tema mais vendido de sempre em single dos Beatles, e também a faixa mais longa em formato single por parte da banda de Liverpool. O lado B iria ser Revolution, que iria então depois surgir no disco branco dos Beatles. Hey Jude, para ouvir agora no seu primeiro take e que surge nos extras da nova reedição do disco branco dos Beatles. What's that? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Oh, and anytime you feel a pain, the matter, you let her in your heart. June. The Inner Light, this is take 6, and it's a copy of Stereo Original take 5. Primeiro na Floresta Encantada, o primeiro take para o tema Hey Jude, que saiu como single e não fez parte do alinhamento do disco branco dos Beatles. E, entretanto, o instrumental de Inner Light, um tema escrito por George Harrison ainda durante a viagem à Índia e que reflete a meditação transcendental por parte do Beatle George Harrison. E é o terceiro tema em que os Beatles se aventuram por instrumentos mais exóticos, depois de Love You Too e de Within You, Without You. É também o único tema, a única gravação dos Beatles captada fora da Europa. The Inner Light foi gravada em Mumbai, na Índia, em janeiro de 1968, com uma série de instrumentos locais da Índia e também com alguns convidados. A música que escutámos é, na verdade, só a faixa instrumental e que surge na reedição do disco branco dos Beatles. The Inner Light saiu como single em março de 1968, o lado B, com Lady Madonna, duas músicas então que não estão em nenhum álbum dos Beatles. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, a segunda dedicada ao disco branco dos Beatles, e para o final fica uma composição de John Lennon, Across the Universe, e aqui ainda na sua versão mais simples, acústica, o tema que só iria surgir em Let It Be, o disco que saiu já após o final dos Beatles, e nesse registro já com uma série de orquestrações por parte do produtor Phil Spector, mas aqui então na sua versão mesmo mais simples, acústica, por parte de John Lennon. Across the Universe, a encerrar este especial de duas semanas sobre o disco branco dos Beatles, saiu 22 de novembro de 1968.